ativos no movimento nacional. Eu tô legal, cancando os ativos, B.O.I. não. Eu tô legal, conspiração de loucos ativos no movimento nacional. Eu tô legal, cancando os ativos, B.O.I. não. Eu vou brisar. Já tá apertado, já tá enrolado, só falta queimar pra virar. Eu vou brisar, me distanciar de toda podreira que pode me afetar. Eu vou brisar, vou brisar. Para um momento, olho pro tempo só pra analisar. Eu vou brisar. Já tá apertado, meu lance queimado, pronto pra rimar. Dois, não deixo pra depois. Se o presente é uma merda, o que será do futuro, pois? Estamos todos fudidos, caminhando para o precipício. Às vezes a maldade domina, não sei o que acontece comigo. Parece que estou cheirado, estatalado, esbugalado, pronto pra invadir sua casa, grudar no farol, roubar seu carro. Quantos não mete a cara no crime e você considera ladrão? Não entende a situação, fala que o lugar deles é na prisão. E você, playboy, playboy, só pensa em curtir a vida, se acabando na farinha. E a gente brisando na ilha, longe da mídia, longe da clica, principalmente longe da polícia, longe de toda a podridão, que existe nada pra roubar brisa. Eu vou brisar. Já tá apertado, já tá enrolado, só falta queimar pra virar. Eu vou brisar, me distanciar de toda podreira que pode me afetar. Eu vou brisar, vou brisar. Para um momento, olho pro tempo só pra analisar. Eu vou brisar. Já tá apertado, meu lance queimado, pronto pra rimar. Tá embaçado, Joe. A quebrada tá pegando fogo, onde aconteceu de novo. O maluco morreu com pipoco no corpo. Tá cruel, realmente a coisa tá feia. Meus manos que tentaram se adiantar, hoje tão puxando cadeia. A molecada, gente fina, em frente da escola com um baseado. Foram enquadrado pelos fardaram, com 13 anos assinaram um tráfico. Que loucura, prefiro ficar na brisa de Miranda Lua. Longe da viatura, longe da treta, longe da fissura. Colar com os manos daquele jeito, fazer um rolê com flagrante na mente. E eu tô no bolso. Droga, tráfico, morte, violência, isso nunca vai ter fim. Prefere a mídia, prefere a polícia, ou prefere ser igual a mim, truta. Eu vou brisar. Já tá apertado, já tá enrolado, só falta queimar pra virar. Eu vou brisar. Me distanciar de toda podreira que pode me afetar. Eu vou brisar. Vou brisar. Para um momento, olho pro tempo só pra analisar. Eu vou brisar. Apertado, neurônios queimado, pronto pra rimar. No mundo do pau, quem tá só, sempre vai ficar pior. Tutano em quadra, não tem dó. Se tiver pra dentro, vai pro cilindro. Sempre foi assim, sempre vai ser. Isso nunca vai se verter, não há nada que eu possa fazer, a não ser dizer pra você. Tentando ficar na brisa, longe da polícia, longe da química. Viver uma vida que realmente me inspira. Olha pra mim, olha pro meu estilo, vê se eu não sou correria. Olha pra base, olha pro som, preste atenção na minha rima. Socorro do bufoco, logicamente ficou louco. Minha família passando sufoco, meu pai só tem desgosto. Desgosto e direito pra vai entender porque sou assim. Espero que todos um dia possam se orgulhar de mim. Luta. Eu vou brisar. Já tá apertado, já tá enrolado, só falta queimar pra virar. Eu vou brisar. De toda podreira que pode me afetar. Eu vou brisar. Vou brisar. Para um momento, olho pro tempo só pra analisar. Eu vou brisar. Já tá apertado, meu nome queimado, pronto pra rimar. Eu vou brisar. Eu vou brisar. Eu vou brisar. Vou brisar.